Bem-vindos a mais um Ressonância Podcast, esse papo onde eu recebo pessoas incríveis para ressoar conhecimento e impactar positivamente a vida de vocês. E hoje eu quero falar sobre um tema que interessa a qualquer pessoa que já teve que fazer uma escolha importante na vida. Como é que a gente constrói uma carreira com intenção, método e consistência? Meu convidado é o Dr. Matheus Cavarzan. Ele é médico reumatologista formado pela USP, onde ele também fez sua formação em reumatologia, num dos percursos mais exigentes da formação profissional médica. Mas o que me interessa nessa conversa não é só medicina. É entender como é que alguém aprende de verdade, como é que organiza a própria vida para performar sob pressão, como é que toma decisões quando o caminho não está totalmente claro. Esse papo é super legal, a gente já teve um papinho que precedeu aqui, eu falei, não, tem tanta coisa interessante para compartilhar com vocês, então vai ser bem interessante, fica com a gente e obrigada, Matheus, por estar aqui. Imagina, Lu, queria agradecer o convite, assim, para você me receber aqui na sua casa, para a gente falar de coisas que são, que eu gosto de brincar, que transcendem a medicina, né? Que independente de quem estiver escutando, sempre tem alguma coisinha aqui ali que dá para aproveitar e dá para levar para casa. Bom, e a primeira pergunta, acho que para a gente entrar de cara nesse tema sobre escolhas e decisões, é, quando você olha a tua trajetória, qual foi a primeira grande decisão assim, de vida adulta que você teve que tomar, talvez naquele momento ainda sem tanta certeza, ou talvez com muita certeza, você vai me contar, e que hoje olhando para trás você fala, nossa, ali foi um momento decisivo, que eu podia ter ido para uma vida totalmente diferente da que eu tenho hoje. Olha, acho que essa pergunta é muito interessante e eu vou devolver, assim, né, falando de uma história de uma decepção, tá? Então, assim, desde pequenininho, eu acho que tinha uma pressão pra performar, né? Então, tinha, por N razões, assim, não culpando a formação que eu tive, nem nada do tipo, mas acho que a geração dos nossos pais é bem diferente da nossa geração atual. Então, tinha muito aquilo de comparação, né? Desde pequeno, na escola. Então, ah, o Matheus é inteligente, ele precisa fazer isso, etc. Então, já vinha com essa cobrança muito grande. Isso foi muito ruim pra mim, né? E depois, assim, né, aprendendo sobre a teoria do mindset e tudo, eu falei, caramba, eu, assim, fiquei preso no mindset fixo durante toda a minha vida. Só que qual foi o marco decisivo, assim, pra... Eu juro que vai fazer sentido. Eu fiz 3 anos do... Na verdade, o último ano do ensino fundamental e os 2 do ensino médio eu fiz no México. A minha mãe foi transferida pro México, numa multinacional, e a gente foi junto. Foi ótimo ficar os 3 anos ali, maravilhoso. Só que o que acontece? O México segue o calendário norte-americano. Então, quando eu voltei pro Brasil, imagina só, uma pessoa super, assim, Caxias, que fez, assim, né, a vida inteira, né, querendo provar pra si mesmo e pros outros, que era inteligente, etc. Tudo errado, né? Tudo dando, assim, já papo, né, pra uma terapia depois. E chega, e daí a escola vira pra mim, olha, o Matheus vai ter que repetir de ano, porque... O que que acontece? Quando eu fui, eu acabei adiantando, né, um pouco. E de quando eu voltei, eu falei, putz. Vai perder. Exato. E de quando eu cheguei ali, ali foi meu primeiro baque. E eu já tinha tudo planejado. Eu ia fazer a São Francisco, ia fazer direito, ia fazer depois o Instituto Rio Branco, pensando em diplomacia. Eu já tava com, sabe aquela, uma vida precoce já feita? E daí eu falei, cara, e agora eu vou ter que encarar os olhares das outras pessoas, e, ai, mas, sabe aquela coisa, tipo, aluno que repetiu? Sim. E eu falei, cara, como é que... E eu chorei tanto, assim, pra mim foi a grande decepção ali de olhar todas as pessoas que eu conhecia de antes, né, indo pro vestibular, etc, e eu ficando, mas foi a melhor coisa que poderia ter acontecido, assim, de verdade, na minha trajetória. Foi naquele momento que eu falei... Ok, vamos ligar, assim, realmente, aquele botãozinho de não se importar com o que as pessoas pensam. Eu falei, ok, será que é direito mesmo que eu quero? E daí eu mudei pra medicina no finalzinho do segundo colegial, indo pro terceiro colegial. Enfrentei muita resistência com isso, tanto da minha família, dos outros, que é muito difícil. A gente, eu brinco com os alunos da MedCoff, que os nossos sonhos, se a gente não tomar muito cuidado, a gente acha que os outros têm o poder... De manter ou não os nossos sonhos. Então, pra mim, foi tão difícil comunicar essa decisão, encontrar a resistência do tipo, mas como assim você quer medicina? Quem quer medicina desde pequeno. Você passou por isso? Eu tive um caminho meio oposto, porque eu queria fazer medicina desde sempre, meus pais médicos, e eu tenho 3 irmãos que odiavam medicina e que foram para caminhos totalmente diferentes. Então, um fez jornalismo, outro administração, outro fez engenharia. E eu fui aquela que fiz medicina por sacerdócio, paixão, amo isso desde sempre, quero tudo. E tive todas essas questões mais tardiamente. das frustrações e das mudanças e das transformações. Mas é engraçado que em algum momento eu acho que sempre vem. Vem. Acho que sempre vem. E te ouvindo, vem. Eu acho que você teve sorte. Sim. Era... que veio cedo. Veio precoce, veio com um tombo. Assim, eu sempre... Claro que olhando com os olhos de hoje, o que é um ano na nossa Exato. Vida? Mas naquele momento era o fim do mundo pra mim. Achei que eu fosse morrer, que as pessoas iam falar XYZ, mas me ajudou tanto a realmente não se importar com as coisas e falar, ok, talvez agora eu consiga recalcular minha trajetória. E foi quando eu vim numa visita guiada na USP São Paulo e no laboratório de anatomia, falando das coisas, eu falei, se pá que eu gosto disso daqui. E daí foi mais um processo interno de se convencer que sim, né, porque a gente tem muita resistência, e comunicar para os outros, e essa foi a pior parte, porque as pessoas começaram a contestar. Mas foi naquele momento que eu criei uma mentalidade que me ajudou a passar nas outras coisas também, de a gente ser fiel com esse propósito, assim, quando porque eu gosto muito de uma frase, assim, que ninguém vai pagar nossas contas, né? Então, assim, o que a gente vai fazer ou não, o que os outros podem falar, etc., não faz muito sentido. E eu falei, não, eu quero medicina. Daí veio a segunda onda, Lu, que veio do tipo, ai, Matheus, mas medicina é muito difícil de passar. Daí eu falei, ok, eu vou dar o meu melhor no terceiro colegial, se precisar, vou fazer cursinho, mas não precisou. Então eu saí do terceiro colegial, engatei na faculdade, e ok. E eu falo isso não com uma arrogância, mas para quem estiver escutando, é muito difícil esse processo de você falar para si mesmo que você quer alguma coisa, e principalmente se você precisar mudar e comunicar para Deus e o mundo que você mudou. Então, aí foi... E correndo um risco. Óbvio. Porque existe o risco de não entrar. Claro. Você sabia disso. Sim, tava óbvio. Certo de que não era uma garantia a faculdade de medicina, né? Isso, pelo contrário. Isso acho que é uma das questões que você tem que tomar uma decisão que impacta a sua vida inteira. Escolher a profissão vai impactar. Mesmo que depois você mude, a gente vai falar sobre isso, sobre transição de carreira. A parte da sua vida foi aquela, e isso vai fazer parte da sua história. É, enfrentar o risco faz parte. E eu vejo, às vezes, pessoas tomando decisões para não correr tanto risco. Não sei se é algo que vocês observam aqui dentro, mas para a escolha da faculdade, eu vi muita gente falando, ah, eu queria muito fazer medicina, mas vou fazer, sei lá, psicologia, né? Porque menos nem é psicologia, tá super difícil, mas digo, nesse sentido de escolher a trajetória por conta da dificuldade. Deu para entender, assim, que você realmente é alguém diferenciado do ponto de vista intelectual, mas pelo contrário. A gente vai querer falar sobre como fazer prova e como estudar para performar nesse sentido de performance como acesso. Perfeito. Porque acho que existem, né, diferentes inteligências, mas a gente está muito preocupado hoje com a inteligência para acesso, seja numa faculdade, numa residência, num concurso ou numa empresa. Perfeito. Então, tem tanta coisa que eu quero falar, Lu. Ai, então, assim, a primeira coisa, vamos fazer um gancho com o que a gente estava falando antes. Sim. Então, assim, a performance, a alta performance, ela começa... Eu sei que isso vai parecer muito piegas, meio ursinhos carinhosos, tá? Mas vai começar na mente, na mentalidade. Isso é super importante. Uma das coisas que a gente discute todos os dias com os alunos aqui na Medcoff é quanto mais pressão a gente colocar para as pessoas passarem, pior vai ser o prognóstico. Então, se a gente olhar retrospectivamente os alunos da mentoria, e eu falo isso já com 3 anos já de aluno, todos os anos, quanto mais pressão a gente tem, seja do indivíduo, seja da família, que ele precisa colocar ali, e tem uma frase da psicanálise que eu adoro, né, quanto mais resistência a gente tem diante de uma ideia fixa, mais fixa ela fica. Então tem alunos que falam pra mim o seguinte, ah, eu odeio dar plantão, eu não aguento mais essa vida generalista, eu quero muito entrar na residência. Então quanto mais ele reforça isso, mais difícil fica essa aprovação. Então não é meio paradoxal, eu não tô falando pra gente ficar bebendo caipirinha na praia e não estudar, não é isso. Mas quanto mais pressão a gente coloca para passar, pior é nosso prognóstico. E dessa mentalidade nasce uma outra coisa que eu quero falar aqui, que eu acho até legal de você comentar sobre uma experiência, enfim, pessoal. Quando a gente quer algo, realmente quer, a gente, tudo bem, pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos, mas assim, se você quer algo verdadeiramente, se vai ser 1 ano, se vai ser 2 anos, não importa, a gente vai continuar ali. E daí, o que eu tenho visto nessa leva de alunos? Porque a gente veio de uma... Tem até um estudo muito interessante, que eu vou até citar hoje na aula, que eu vou dar para os alunos da Medcoff. Como as séries médicas influenciaram a escolha. Isso, a gente tem vindo, pelo menos a minha percepção, que tem uma galera tem chegado sendo médico, mas não querendo ser médico, porque o que foi vendido pra eles é a versão idealizada norte-americana. Grey's Anatomy. Exato. Grey's Anatomy. Eu sou dessa... Eu sou até anterior a ER. Eu peguei muito ER. Com George Clooney. George Clooney. E depois ainda Grey's Anatomy já médica. Mas agora é o The Pitt, né? Como é que o The Pitt tá influenciando as escolhas Acho médicas? Que o The Pitt é o mais fidedigno, assim, de, muito de boa, tudo. Zé. Mas tudo isso pra falar que quando a gente quer algo, a gente vai fazer. E o que eu vejo são aqueles alunos mornos. Que beleza, fizeram medicina ali por, entre aspas, fazer. E chegaram agora com uma puta de uma prova, que a prova de residência, que cada vez mais, né, tá concorrida, só que não tem esse fogo que tá, que consegue aguentar essa viagem. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é alinhar o propósito. Não tô falando que a medicina precisa ser a vocação de todo mundo, não é isso. Mas a gente precisa entender esse passo de escolha de especialidade, escolha de residência, como um passo pra gente chegar num propósito maior. Seja, por exemplo, tenho alunos que falam, Matheus, eu quero construir família, quero ter filhos, etc. Tudo bem. Então, a residência pode ser um caminho pra gente chegar lá. Matheus, eu quero, sei lá, comprar um carro, comprar uma casa, maravilha, a gente não vai discutir se isso é legítimo ou não, mas a gente precisa se conectar com esse propósito. Então, a primeiro passo de uma alta performance vai começar numa boa mentalidade. Então, assim, aqui, realmente, a pessoa precisa conhecer a teoria do mindset da doutora Karen Susan Dweck, super importante, e ela precisa se conectar com uma sensação de propósito. Isso é a primeira coisa. E daí... A gente precisa muito colocar essa referência na nossa descrição, então você já tem que me mandar isso. Para quem tá assistindo a gente ter acesso a essa referência. Perfeito, perfeito. Combinado. Ok, já fico aqui como tarefa de casa. Ok. Tá. E a segunda coisa, quando a gente fala em alta performance, uma vez que a mentalidade, né, ali já está ajustada, é a gente precisa ter técnica. Tá. E um dos desserviços que a gente tem feito com as redes sociais é que, por N razões, os influencers não são tão reais assim. Eu já consigo falar de primeira mão. Tá? Teve uma época que a gente da mentoria recebeu influencers como alunos. Sim. E eu falava, Matheus, vai lá atender esse aluno ali que é influencer, vai ajudar, beleza. Só que você não tem ideia, Lu, de como é fake nas redes, mas na vida não se conversa. Não se conversa. Eu tenho ideia. E qual que é o grande BO de tudo isso? É quando uma pessoa que ainda tá numa formação cognitiva de escolher modelos para quem seguir, etc., pega uma rotina que é inviável. Uma rotina de 50 horas líquidas na semana. Desculpa, não existe isso. Que acorda às 4 da manhã, malha, faz tudo certinho e chega. Então, a gente tem visto que, primeira coisa, não existe uma única forma da gente estudar. Existem vários tipos de inteligência e a gente precisa fazer, e sem querer o trocadilho aqui, né, algo singular, né, o nome da nossa mentoria é mentoria singular, mas a gente precisa entender quem é essa pessoa que está na nossa frente. Quais são as características, qual que é a trajetória dela. E uma das coisas que a gente precisa deixar muito claro aqui é que a gente pode e deve olhar o que as outras pessoas fazem. E a gente pode experimentar técnicas, mas a gente precisa ter o amadurecimento de escolher quais são as técnicas que vão funcionar pra gente. Nenhuma aprovação vai começar sem técnica. Então a gente precisa ter técnica. E uma das coisas que mais dificulta é aquele aluno que quer fazer todas as técnicas do mundo. Então ele descobriu que existe o Anki de flashcard, descobriu tabelas comparativas, descobriu tabela de revisão intervalada, ele quer fazer tudo ao mesmo tempo. Não dá. A gente precisa escolher ferramentas. Então a segunda coisa, a gente precisa ter técnica. Tá? E aí, você acha que para cada aluno existe uma ferramenta mais apropriada ou existe uma hierarquia de ferramentas que você sempre ranqueia como melhores e piores? Acho que, de uma maneira geral, a gente tem ferramentas que eu gosto de recomendar para todo mundo. Então, exemplo, uma ferramenta de revisão que eu sou fanático é revisar por flashcard. Revisei minha vida inteira pelo Anki e continuo recomendando. Mas a gente tem alguns alunos que não se adaptam e a gente escolhe outras ferramentas de revisão. Mas de uma maneira geral, não tem como uma preparação acontecer se a gente não tiver a união, que é o que eu chamo na mentoria do núcleo, de dois pilares. A gente precisa ter a ferramenta de revisão todos os dias, a gente precisa estar em dia com tudo que a gente já viu até o momento e a gente precisa treinar a nossa competição. Eu não sou sedentário, tá? Não faço esportes. Mas não adianta você treinar o ano todo na piscina, se você vai ter que correr em terra firme no final do ano, certo? Exato. Então, tem aluno que, por causa de um comportamento evitativo, deixa pra fazer prova lá na frente. Então, se você tá escutando a gente, vai prestar, sei lá, um concurso pra magistratura, qualquer outro concurso, não tem como você estudar na ausência de uma ferramenta de revisão diária e colocar as provas. Ai, mas eu vou fazer prova e vou tirar 30%? É É isso. A gente tem que ter um ponto de partida. Sabe que na minha época de vestibular, eu prestei vestibular, sou muito velha, gente, em 95. Não vou nem falar, e então... E aí, é medo, né? Mas tudo bem, façam seus cálculos. Eu era muito jovem, tá? Eu tinha 15 anos. Mas eu vim para São Paulo fazer o terceiro colegial, porque minha cidade era muito pequenininha, não tinha um cursinho e tal. Eu vim aqui fazer o terceiro colegial, que era um terceirão na época. Tá. E eu não conhecia ninguém, minha vida era muito difícil, triste, eu morava num apartamentozinho pequenininho. Tava aqui focada para isso. Na época, a gente tinha muito menos informação e conhecimento, mas eu empiricamente pensei, bom, o que, que eu posso fazer todo final de semana? Posso fazer simulado. Eu descobri que os simulados de todos os cursinhos eram abertos. Então, eu fazia do Etapa, na época, Anglo, e tinha o Poliedro. E eu fazia simulado todo final de semana. Chegou na época do vestibular, aquilo para mim, assim, era uma coisa tão rotineira, tão assim, do tipo, ah, é mais um. E eu acho que foi um dos motivos de eu ter conseguido entrar. E realmente, assim, eu falei, eu fiquei tão boa em fazer prova. Óbvio que foi exagerado, mal orientado, excessivo. Mas, pelo menos, eu sabia exatamente como fazer prova. Eu fiquei muito boa em fazer prova. E é meio isso que você tá falando, né? Eu poderia ter estudado exatamente igual e não ter tido essa experiência prática e que fez muita diferença. Eu acho que é fundamental. Exato, por isso que a gente apelidou isso na nossa mentoria de estudo núcleo. Uhum. Então, só o núcleo tem só dois componentes, a ferramenta de revisão e as provas periódicas. Uhum. E a periodicidade vai depender da escala do aluno, vai depender do que ele consegue entregar. Se a gente conseguir fazer uma vez por semana, uma vez a cada duas semanas, enfim. E uma das características do núcleo é que ele se retroalimenta. É isso que eu adoro falar. Uhum. É um sistema fechadinho. Então, se ele vai lá e revisa todos os dias, ele chega na próxima prova, ele não erra mais as coisas que ele errou, porque ele fez uma boa correção. Só que ele vai errar coisas novas, ele vai e pegar aí essas ele coisas. Revisa. Ele vai pegar essas coisas novas, vai transformar na ferramenta de revisão dele todos os dias, então vai. É um sistema fechadinho. Então, não importa a área, se é magistratura, se é o concurso de não sei o quê, se é residência médica. O conhecimento não é infinito nesse sentido. O que pode cair na prova pode ser muito conteúdo, mas não é infinito. Se ele respeitar ferramenta de revisão e prova, não tem segredo, não tem mágica. Ele vai cada vez mais ficando gordinho de conhecimento, vai chegar lá e vai ter conhecimento. Isso é o estudo núcleo. E agora a gente pode falar do estudo não núcleo. Tá. Que daí seria ver as aulas, fazer questões, os temas. Daí tem muita técnica em relação a isso. Uhum. Mas independente do que a gente esteja pensando em passar, alta performance só revisando mentalidade, tá? A gente precisa se conectar com a sensação de propósito e a gente precisa ter técnica. E a técnica vai ter um estudo núcleo que, independente do que esteja acontecendo, fazendo chuva ou fazendo sol, a gente vai manter em dia e depois a gente vai falar do estudo não núcleo, com aulas, etc. Que eu acho que também, não sei nem se é tão pertinente a gente falar dessa outra parte, tá bom? Vamos voltar na questão do propósito, porque eu acho que tem muita coisa para ser dita muito. Aí. E eu tenho a impressão hoje, né, tô falando repetitivamente sobre a minha idade, mas dizendo que com o envelhecimento, essas questões de propósito vão ficando mais amplas e claras. Isso. E eu tinha, com meus 15, 16 anos prestando medicina, eu tinha um propósito que hoje eu acho tão, tão pobre. Como é que você ajuda o aluno a ter essa visão de propósito? Porque eu acho que isso serve para todo mundo que tá ouvindo a gente. Isso, perfeito. Então, tem um conceito japonês chamado Ikigai. Você já ouviu falar? Já. Isso. Ikigai é lindo na teoria, mas na prática, ele é, pelo menos, é minha opinião, tá? Então, assim, não me cancelem por falar isso. Mas, pelo menos, na minha opinião, eu acho que o Ikigai é muito mais ursinhos carinhosos do que, de fato, me ajuda a construir as coisas. Por quê? O Ikigai coloca que, necessariamente, aquela atividade central de tudo tem que envolver o trabalho. Tá. E uma das coisas que, amadurecendo, eu comecei a perceber, o trabalho, eu sei que isso às vezes é muito difícil da gente falar e admitir, mas o trabalho, independente de qual seja a profissão, ele é uma das facetas da nossa vida. Ele não nos define. Eu sou médico e também outras coisas. Só que, para algumas pessoas, faz sentido, no propósito da vida, colocar a profissão, a.k.a. a medicina, como um propósito central. O problema é que a sociedade nos ensina, né, que o trabalho, né, ele vai amadurecer o homem, ele vai dar tudo, né, beleza, ok, existe isso. Só que para algumas pessoas, e ouso dizer que talvez a gente tenha até mais pessoas aqui, que o trabalho não necessariamente precisa ser a única razão do nosso propósito. Eu gosto de brincar com meus alunos quando eles estiverem morrendo no leito de morte, com 95 anos. 95 anos tá bom pra você, Lu? Tá ótimo. Tá bom, né? Tá ótimo. Então, assim, com 95 anos ali morrendo, será que vai fazer tanta diferença, assim, a sua profissão no sentido, o que você fazia, ou vai fazer muito mais sentido as pessoas que você tocou, os relacionamentos humanos significativos. Porque a gente pode ter relacionamento humano significativo com o paciente, mas a gente pode ter um psicólogo que vai ter exatamente a mesma coisa nisso. A gente pode ter uma mãe que vai ter exatamente essa conexão com os filhos. Então, não necessariamente o propósito, ele precisa passar pelo trabalho. Então, o trabalho pode ser visto como uma ferramenta dentro da sua vida, para te dar um recurso financeiro, para te dar relações, porque eu gosto, por exemplo, eu falo que se eu sair do hospital, eu vou sentir falta das pessoas que eu encontro todos os dias. Então, o trabalho, para mim, ali é também relacionamento. É, para te dar, sei lá, rotina. E isso não ser um propósito. O trabalho, ele transcende essa visão binária, né? De precisa ter 100% de propósito, precisa ser absolutamente tudo ou não precisa ser nada. Não, ele pode ser uma das nossas facetas. Sim. Eu realmente acredito que o ser humano é muito mais versátil do que... A gente não é definido por uma carreira, por uma escolha. A não ser que você queira. E tá tudo bem. Então, a gente conhece, dentro do HC, titulares que abdicaram da vida. Sim. Exato. E tá tudo bem. That's okay, entendeu? Tipo, se isso é a gasolina que mexe o seu carro, vai fundo. Agora, não necessariamente precisa ser. Mas você concorda que isso era mais claro há 30, 40, 20 anos? E hoje, eu vejo menos. Pessoas olhando para um professor e falando, é isso que eu quero. Pelo contrário, hoje eu vejo os jovens falando, é isso que eu não quero. Isso, concordo. E isso é uma mudança geracional, sei lá, a gente tem falado muito sobre isso, mas é de fato, não sim, é? Sim. Hoje eu vejo muitos residentes falando, nossa, o que eu não quero é o que o professor tem hoje, de, né, muitas responsabilidades, reuniões, etc, mas o trabalho é a vida, eu quero outra coisa. Exato, e tá tudo bem? Tá melhor, não tá? Exato. Tá tudo bem ou tá melhor? Vamos lá, pode... Não, eu acho que tá melhor. É. Que bom que estamos assim. Eu também acho. O problema são as pressões. Então, aqui eu vou falar do que eu conheço. Tá. Então, eu lido com um público de 25 a 35 anos. Um público que, às vezes, não tem independência financeira. E eu sei que... Não é, it's not about the money, mas também é sobre o money aqui na mesa. Porque quem tem um controle financeiro da própria vida... tem mais liberdade, digamos, em... Exato. Mas outra coisa é você ser bancado por outras pessoas. E essas outras pessoas é uma relação que não é... É uma troca, mas não é uma troca igual. E como mãe, eu não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso, mas existe uma certa cobrança, expectativa em cima, né? É, você tá investindo... Eu acho que deve ser natural para os pais, e eu vejo isso como pai, mãe... que meio que você está investindo naquele ser humano e deve gerar uma série de conflitos e frustrações as escolhas daquele ser humano. E é complexo você também se libertar de toda a sua história, né? Para dizer, ah, se minha filha que agora eu paguei 15 anos de escola cara e tal, falar que vai não vai fazer faculdade, por exemplo. Que pode ser, né? Sei lá, mãe, eu não quero fazer faculdade, eu quero trabalhar no campo e eu quero morar, sei lá, na montanha. Imagina, eu vou falar, cara, eu investi nessa menina a minha vida toda. É complexo, a gente, como pai, tem que trabalhar muito isso. Eu tô nessa geração que estou na transição, mas eu tenho uma cabeça bem aberta. Eu imagino que para algumas pessoas isso seja inviável. Não, eu que tô pagando, eu te obrigo. E assim, aí pagou a faculdade de medicina inteira, o cara vai falar que agora não quer fazer, seguir a carreira. O pai deve falar, não, você vai sim, agora vamos abrir o consultório e tal. E às vezes, Lu, a questão não é nem de seguir para outra carreira. Às vezes é dentro da medicina, mas olha, você tem que fazer as melhores residências e só as especialidades que dão dinheiro. Uhum. E aí, a gente precisa falar de FOMO, de Fear of Missing Out. Então, outro desserviço que a internet fez atualmente, ainda mais com... Sabe os clickbaits, assim? Então, do tipo, as 10 especialidades médicas... Que mais te dão dinheiro. Exato. Que não vão exigir plantão, né? Com a melhor qualidade de vida. Isso, melhor qualidade de vida. Então, a gente tem uma dificuldade no nosso aluno de conseguir dar um passo para trás e falar, eu gosto de uma coisa que talvez, no segundo olhar da sociedade, não gere tanto dinheiro e não tenha qualidade de vida. É que qualidade de vida é algo questionável, porque a qualidade de vida é muito individual e tem outros aspectos que, enfim, acho que transcendem a nossa conversa aqui. Mas, em virtude do FOMO, ainda mais associado a todo esse contexto sócio, sei lá o que a gente vai chamar aqui, dessa cobrança externa, etc., joga os alunos falando, Matheus, eu só posso prestar essa e essa instituição, e eu preciso passar em um ano, porque fulaninho de tal passou, e o meu pai tá me cobrando, então isso vai, assim, desculpa a palavra, mas vai deixando os alunos, assim, doidos, assim, doidos. Então, quando a gente fala de alta performance, eu tenho que falar sobre essas outras questões, porque não é uma... simples uma receita de bolo, falar, faz isso, estuda. Não, a gente precisa entender esse contexto. Agora, voltando pro gancho, olha, eu não sei, eu adoro fazer umas digressões, às vezes a gente vai falando, né, mas deixa eu voltar. Sensação de propósito. Às vezes, o que vai mover este aluno não é o que move o pai. Sim. E um trabalho que a gente faz é de ensinar o aluno também comunicar este propósito, que vai cursar pela medicina, na 98% das vezes, tá? A gente teve um aluno, nesses 3 anos, que resolveu fazer música. Ai, que legal. Tudo bem, assim. Mas a maior parte, ok. Que... eu tenho uma cunhada que fez o caminho oposto. Ela era música, se formou, era da orquestra municipal, etc. E aí ela foi pra medicina. Ok, ok. Okay. Que interessante. Agora, o que eu gosto de brincar é quando você estiver morrendo ali. O que você vai olhar e falar, putz, isso daqui me trouxe propósito? Eu vou dar um exemplo, e daí a gente pode falar também do porquê que eu escolhi Reumato. Sabe o caso mais marcante? Eu só fui perceber isso depois, tá? Depois que eu já tava atuando numa intercom, tá? Me chamaram, tava no Hospital Samaritano, me chamaram pra uma intercom, e a maior parte das intercoms é pra quem gente... não sabe, gente, intercom é interconsulta. É quando um médico de uma especialidade que tá cuidando de um paciente precisa de uma avaliação de um outro especialista. E aí ele pede a intercom. Isso, exato, perdão. Traduzindo. Exato. E a maior parte das nossas interconsultas são pra falar que não é nosso. Né? Então, assim, suspeito de lúpus, raramente é lúpus. Beleza. Eu vou lá avaliar uma menina que tava internada com 2 semanas fazendo febrão e com um monte de lesão, né, na pele. Né? Tava com um rash super difuso. Já tava começando, já tinha começado corticoide, não tinha nada resolvido e acharam que era lúpus ou era doença de Still. Eu fui lá ver o prontuário, beleza. E eu... Só para entender por que, que esse caso marcou muito. Imagina a frustração da família de estar internada e ninguém está resolvendo, né? E ela estava indo de mal a pior. Então, transaminases estava estourando. Função renal estava piorando. Então, ela estava já pré de chamar a nefro para eventualmente programar uma diálise. Exato. Que só para quem está escutando a gente. Então, basicamente, a gente falou que o rim e o fígado dela estavam indo para o espaço. Exato. E a menina fazendo febre, recebendo corticoide, ninguém sabia o que era. E eu falei, cara, foi tão gostoso pegar esse prontuário do começo e ver a história que foi coletada lá no pronto-socorro. E daí, alguém tinha escrito que ela tinha um transtorno psiquiátrico, né? Que tomava uma medicação, mas na hora do pronto-socorro não acharam que era relevante colocar. E a menina internou, investigação de febre, já estavam até usando aquele termo que a gente, como reumato, quer morrer, né? Febre de origem determinada, que nunca fecha os critérios, mas enfim, beleza. E nunca ninguém tinha parado pra conversar com essa criatura e coletar uma boa anamnese. E ela coletou, né? Então falou que estava em uso de lamotrigina, passada pelo psiquiatra. Daí eu olhei na prescrição do hospital, não estava lamotrigina ali. Só que ela estava tomando a lamotrigina todos os dias. Não porque ela estava fazendo errado, mas porque era remédio de uso contínuo e ninguém falou que ela para ela parar. E ninguém viu que ela tinha uma baita de eosinofilia ali na entrada. E, cara, foi um diagnóstico de DRESS. Para quem tá escutando, isso é uma das reações alérgicas mais clássicas que a gente tem, bem descritas de livro. E a única coisa que eu fiz na interconsulta foi falar para suspender a lamotrigina. Daí, em 3 dias, o rash já estava melhor, transaminase, função renal já tinha começado a melhorar. A gente foi desmamando o corticoide, foi de alta. Era da Reumato? Não era. Esse caso vincula com o meu propósito. Porque o que eu gosto da Reumato é cutucar. É a gente entrar nas coisas e falar, pera, deixa eu entender isso aqui direito. E daí o que me fascina, o que me conecta com os pacientes é o raciocínio clínico. Então, pra mim, é essa a minha sensação de propósito. Então, é óbvio que é muito bom você ajudar uma pessoa. Acho lindo. Gosto disso? Gosto. Mas o que me move... é o raciocínio. Agora, então, eu vou te jogar na fogueira. Joga. Porque a gente tá falando de coisas que ajudam as pessoas contando nossas histórias. Perfeito. E aí você me falou que tá agora com uma... já fez a transição de carreira. Já. E aí, como é que essa transição de carreira tá conectada com o teu propósito que me pareceu muito relacionado excelente, à medicina? Excelente pergunta, excelente pergunta. Então, só para contextualizar, eu fechei meu consultório em outubro de 2024. Então, faz 1 ano e pouquinho, né, que já não clinico, estou 100% em educação médica. Essa foi uma decisão muito difícil, tá? Só que esse é um propósito que ele é independente do contexto. O raciocínio clínico que a gente fez aqui nesse caso de DRESS, com suspeita de lúpus, eu posso aplicar para um aluno que chega, Matheus, meus pontos não estão aumentando. E eu falo, mas como assim, Joãozinho? Por que seus pontos não estão aumentando? Pera, deixa eu entender essa anamnese, deixa eu ver o que está acontecendo. Você cutuca a vida do Joãozinho. Exato. Ah. Então, esse, eu sei que pode parecer meio estranho, né? Que a gente tava falando de exames, agora eu tô falando de alunos. Vida, né? De pessoa. E tá tudo bem. Então, quando... Uma das coisas, só um parênteses aqui. Quando eu optei por fazer essa transição, minha família foi contra. Falou, mas como você assim? É maluco. Poxa, né? Assim, uma, né? Você vai colocar sua vida numa startup e fazer as coisas. Mas assim, eu falei, opa. Você se preparou tecnicamente? Isso é uma questão porque eu também vivo um pouco uma transição ainda não completa, mas de um universo muito específico na medicina de transplantes, etc., para um universo mais ligado à divulgação científica, mídia social, etc. Existiu uma preparação técnica da minha parte? Nenhuma. E isso foi assim, mas hoje eu já ganhei muita competência fazendo. Exato. É isso que eu queria te perguntar. Você foi estudar psicologia e fazer cursos? Ou você foi adquirindo... Porque eu acho que às vezes a vida é assim. Uhum. Então eu queria que você falasse do seu preparo para essa transição. Lu, sempre tive interesse, uhum. Mas nunca fiz nada formal. Tá. E a vida foi levando... A vida acontece. É isso, é. A vida vai indo. E eu cheguei num ponto que eu falei, olha, para eu crescer na educação médica, uhum. eu preciso de mais tempo. E meu tempo, ele é finito. Graças a Deus, o consultório estava indo muito bem. Então, só para contextualizar, tá? Então, eu saí da residência, comecei já nos grupos da Reumato, uhum. etc. Atendi a convênio, beleza. O consultório foi dando certo. Daí eu fui saindo do convênio, ficando só no consultório particular. Só que eu cheguei no momento em que eu não tinha mais horário na agenda. Daí eu falei, eu vou ter que investir grana em abrir mais um turno. Uhum. E para quem maneja consultório sabe o raio que é a gente programar um outro turno. Sim. Porque envolve custos e etc. E daí teria que ver divulgação, marketing. Daí eu falei, calma. E envolve também a falta de tempo na sua vida. É. Que eu falo, consultório é um pouco penoso. Porque à medida que você cresce... Sua qualidade de vida piora, assim, você fala, vou atender sábado de manhã, quando você fala, eu tô atendendo sábado, como assim? A agenda tá tão lotada, e aí, pra onde vai Exato. A qualidade de vida, né? Daí, o que mais me doía era estar com o pé em cada mundo, e eu tinha a sensação que eu não tava fazendo nenhuma das duas coisas bem feitas. Uhum. Porque quem tem consultório particular sabe que você vai... dá o seu número para os pacientes. Sim. E o paciente da reumato que vai no consultório não é um paciente de boas. É um paciente, já... Complicado. Que a gente gosta. É óbvio que a gente gosta. Mas é um paciente que, se tiver fazendo febre, eu não vou falar para ficar em casa. Uhum. Não, ele precisa ir para o pronto-socorro. Eu preciso coletar hemogramas. Meus imunossuprimidos, seus imunossuprimidos. Exato. Exatamente. Eu preciso entender o que está acontecendo. Então, daí eu falei, olha, vamos fazer as coisas direito? Daí eu falei, vamos. Então, tá bom. Daí foi de novo a mesma coisa que eu fiz lá atrás, antes do vestibular. Falei, eu preciso tomar a minha decisão. Uhum. Eu não posso deixar que as pessoas comecem a opinar sobre o que acham melhor ou não da minha vida. Uhum. Eu falei, olha, surgiu essa oportunidade. Me gusta. Gosto das coisas. Consigo aplicar o que eu mais gosto, o raciocínio. Que é, por que que, quando a gente vai atrás, né? Isso foi um insight da minha terapia, né? Uhum. Jogando aqui. Sabe... Quando você era criança, você tinha algum desenho, assim, que você gostava? Tipo, alguma coisa na televisão, assim, que você tem alguma coisa? A gente, coisa? Só os politicamente incorretos, né? Tipo, Pica-Pau, amava. Eu gostava muito de Chaves, não é um desenho. Coitada da minha geração, era muito limitada, né? Porque era TV aberta, a gente tinha pouquíssimas pessoas. A gente é uma geração formada pelo Pica-Pau e o Chaves, mas é assim, pra mim, eu adorava Scooby-Doo. É, muito bom. E pra mim, o que eu mais gostava do Scooby-Doo eram os mistérios. É, era a gente descobrir as coisas. Descobrir e investigar. Exato. Então, tudo isso para falar que a gente, né, naquele momento eu falei, olha, eu ainda vou estar conectado com as coisas que são importantes para mim, só que fazendo de uma outra forma. E eu fico muito tranquilo em entender que tem momentos para tudo na vida. Se eventualmente eu acordar amanhã e quiser falar, vou voltar, cara, eu já tenho know-how do consultório particular. Já sei, até a gente tava brincando assim, né? Matheus, por que que você não desativou a sua LP, né? Por que que a LP continua ativa? Eu falei, menina, não sei. Continua ativa, eu preciso tirar ela do ar. Exato. Terapeuta, será que, né? Exato. Não, pior que dessa vez, ó, deixa eu já lavar a roupa suja, que eu já vou falar por quê. Eu perdi a senha. Muito bom. Gente, então o site dele tá, ignorem por enquanto. Exato. Se ele voltar, a gente reativa. viva. Exato. E daí, quem fez o site, ó, só coisas da vida, né? A gente delega pra terceiros fazerem as coisas, só que a gente não tem controle, né? Então, assim, já não tenho a senha, eu tenho que entrar em contato com o desenvolvedor. Enfim, né? Só pra gente não entender muito, mas vou tirar do ar. Mas foi difícil, porque é você se assumir uma nova persona, né? E essa persona, ela não nasce de um dia pro outro, né? Ela vai nascendo com, a gente vai mantendo a outra atividade, mas chega no momento crítico que você precisa falar, e aí? Pra onde que você vai? Porque se você quiser crescer, a gente precisa de tempo. É. Então, tempo é finito. Daí eu falei, não, eu adoro educação médica, vamos pra educação médica. E daí fechei, saí da assistência. Continuo, é o que eu gosto de brincar, eu continuo na assistência de uma maneira indireta. Eu sei que isso vai aparecer, de novo, ursinhos carinhosos, mas eu acredito que cada vez que a gente consegue fazer com que um aluno estude bem, e um aluno que às vezes não tinha perspectiva nenhuma de se especializar na medicina no Brasil, e a gente consegue colocar ele na residência, e a partir do momento que ele é na residência, ele vai ajudar as outras pessoas e vai conseguir atender melhor os pacientes, eu faço parte da assistência, mas de uma maneira indireta. Sim. É, eu sei que, de novo, parece muito bonito, mas eu gosto de pensar assim. Eu acho que sim, acho que... E acho que a gente pode falar um pouquinho mais sobre a mentoria em si. É, todo mundo sabe que esse quadro é uma parceria, né, do Fala Lu com o Medcoff, e todo mundo sabe também da minha conexão com os meninos aqui. É, e esse é um produto Medcoff. E pelo que a gente conversou até agora, eu já entendi que ajuda muito a direcionar as escolhas e o método de estudo. Ajuda também a lidar com pressão, ansiedade e essas dificuldades muito mais da psicologia dos concursos e desafios. Perfeito. Inclusive, foi isso que do primeiro para o segundo ano de projeto, né? A gente está no terceiro ano já de mentoria. Primeiro ano foi aquele pilotão, né? Uhum. Sim, foi excelente. A gente aprendeu muito. Mas, realmente, eu gosto de falar que a mentoria nasceu mesmo no começo ali de 24, né? Já indo em direção a 25. Uhum. Tá, beleza. Daí aí a gente percebeu, não dá para a gente fazer esse trabalho sozinho. Tá. Eu, como médico, não tenho a capacitação para fazer isso sozinho. E daí a gente colocou quem? A psicologia junto. Então, pra gente, é fundamental que o psicólogo nos ajude na condução desses alunos. De questões que não são apenas de terapia cognitivo-comportamental, no sentido de aprender técnicas de relaxamento, de como, sei lá, tirar pensamentos intrusivos. Acho ótimo. Isso a gente também vai fornecer. Mas eu preciso de alguém para cutucar aquelas questões que, às vezes, os alunos, infelizmente, não tiveram tempo de vida ainda para se questionarem. Porque o que eu gosto de brincar é que a prova de residência, ela é um catalisador. Ela não joga ninguém para uma depressão, não vai causar ansiedade de ninguém. Ela é só um meio em que, né, no qual, na verdade, o meu português aqui já tá indo para, né, já tá indo pro espaço. Mas é um meio que aquela, que todas as questões latentes, que as pessoas não resolveram até o momento, vão surgir. Tá. E se não surgissem agora, elas iriam surgir quando a gente tivesse uma outra coisa. Então, a prova de residência é o catalisador. E seria o mesmo motivo de qualquer grande desafio de meio que as pessoas consideram tudo ou nada. Do tipo, sim, se eu não passar, ah, é aquela história de alguém que está prestando um concurso, ou está prestando um vestibular, ou está tentando um emprego e está desempregado. É um momento que é visto como muito crítico, né? Do tipo, tudo ou nada, e aí as coisas se exacerbam bastante. Sim, e sabe por que elas se exacerbam? Porque a gente conecta o sucesso como sendo algo binário. Sim, então, eu falei, né? Tudo ou nada. Exato, exatamente. Agora que eu percebi. Não passou nada, ferrou. Exato. Mais um ano nessa vida. Então, né? Assim, não. Então, um ano de sucesso, ele não é apenas se a pessoa foi aprovada ou não. É a trajetória, é o que você aprendeu ao longo do caminho e o que você conquistou, o que você cresceu. Então, eu preciso da psicologia para cutucar essas coisas. E cutucar, principalmente, as crenças fixas. Então, tem aluno que chega pra gente, eu não tô mentindo, vou falar assim, verdade. Matheus, eu sou burro. Tá? Eu sempre fui burro, desde a escola, pegava recuperação e eu preciso entrar na residência. Uhum. Tem tanta coisa errada com essa fala. É. E eu preciso de alguém do meu lado que tenha capacitação e não só de RQE, eu sei que não é RQE, deve ser alguma da outra psicologia. Coisa. Exato. Mas que tenha a fala. É. Que daí eu consigo trabalhar coisa mais técnica, uhum, de estratégia. Sinalizo para o time de psicologia o que, que eu quero que eles trabalhem, uhum, mas eles me ajudam. Do tipo, a crença de que ele é burro, né? Da onde surgiu isso? Exemplo. Ó, um aluno, que eu não posso falar o nome, desse ano, abdicou de tudo, tem uma família que tem a possibilidade de bancar, então ele é médico, não está trabalhando para estudar. Ele não consegue me entregar 20 horas líquidas. E para quem está escutando a gente, imagina só, uma pessoa que não trabalha, os pais estão bancando. 20 horas líquidas de estudo é o que a gente vai falar, que é a liquidez padrão, ali de 20 a 25. Então, assim, tem alguma coisa acontecendo que na cabeça. Que é o cara estudar 4, 5 horas por dia, é isso? É, mais ou menos. 20 horas vocês consideram então, a semana. Isso, vamos falar sobre isso, pra gente contextualizar. Tá. Então, até ó, porque a gente tá dando dica pras pessoas que estão prestando concursos. Exato, só lembrando que eu tenho zero expertise em outras. Sim. Em outros, então eu vou falar assim, claro que a gente talvez consiga utilizar, mas só deixando, né, bonitinho que seria pra prova de residência, mas talvez a gente conseguisse extrapolar. Então, a liquidez, muitos alunos confundem bruto com líquido, né? Tá. Então, eu estudei o dia todo. Do nada, né? Do nada. Porque daí ficou, para no celular. Exato. Então, responde mensagem. Então, a primeira coisa, tudo líquido é cronômetro ali do lado e eu tô de fato estudando sem intervenção. Vocês pedem pra cronometrar? Com certeza, sim. Porque então, isso já é uma estratégia. Eu nunca fiz isso. Mas afinal de contas, não tem como um técnico avaliar um atleta se eu não tenho o feedback. É. Então, assim, tá correndo quanto? Tá fazendo, né? Uhum. De novo. Tá. Sedentário, mas eu amo falar de esporte. Você precisa coisa começar doida. A treinar, depois a gente vai conversar com a Bana que eu vou convencer ele a começar a treinar, mas vamos lá. Então assim, a liquidez, a gente vai falar da liquidez diária e da liquidez semanal. Tá. Como a rotina das pessoas é extremamente variável, a gente sempre vai olhar o banco de horas da semana. Então a gente tem patamares de liquidez na mentoria, então só rapidamente, 10 horas líquidas é o mínimo do mínimo que essa pessoa precisa fazer. Não tem como a gente passar em qualquer... Se não, melhor nem pagar o Medcoff. Se não tiver como me entregar 10 horas líquidas na semana, cara, não é o momento. Tá. Não é o momento. Repensa Beleza. O momento. Talvez, Exato. Né? Trabalhe Exato. Menos, sei lá. Beleza. 10 a 15 e 15 a 20 podem ser patamares muito bons para quem tá na residência prestando o R+, ou para quem tá no internato e tem, né, a vida complicada. Ou quem precisa, por causa de pressões financeiras, trabalhar. Tá. Então, entre 10 e 20, beleza. Agora, um aluno padrão, 20 a 25, é o básico, o nosso feijãozinho com arroz na mentoria. Tá. Para quem tem mais tempo, eu espero 25 a 30. Agora, uma pergunta. Existe uma relação direta entre o tempo líquido sim, e a aprovação? Sim, então, isso é super legal, tá? Super legal a gente Sabe comentar. Que na corrida tem, né? Ah, isso é uma não, grande não controvérsia, mas já existem estudos bem padronizados de que o volume semanal de treino tem uma relação direta com tempos mais baixos na maratona. Isso. Por mais controverso que seja, porque a gente quer estimular pessoas que têm pouco tempo a treinar, brará, brará, mas é fato. Então, de novo, algo que você pode colocar aí nas suas comparações. Perfeito. O que eu gosto de brincar é que a liquidez é a velocidade do meu carro. Se eu estou mais pra frente na corrida, eu consigo tolerar uma velocidade menor porque eu tenho menos... Você tem margem. Exato. Agora, se eu começo com baseline, e aqui a gente teve um impacto, não sei se chegou aos seus ouvidos, que existiu, né, ano passado, a prova do Enamed. Sim, você ficou sabendo? Muito. Isso, completo. Que daí as faculdades foram, nota, conceito, Enamed. Sim. Então, infelizmente, a gente tem faculdades que não têm uma base boa. Então, por mais que a pessoa tenha se esforçado... Não teve. Então, o ponto de partida dela vai estar mais pra lá, mais pra baixo. Então... A liquidez não é que vai garantir que ela vai chegar lá em determinado tempo, não. Mas quanto maior for a liquidez, mais rápido a gente vai conseguir chegar na nossa linha de chegada, tá? E aí você consegue avaliar o aluno quando ele começa, da onde ele tá partindo? E talvez para alguns alunos você diga, olha, as suas chances para um ano são pequenas e talvez você precise de mais tempo. Vocês falam isso? Isso, eu odeio prognosticar as pessoas. Tá. É, aquela coisa de, ai, doutor, quanto tempo eu tenho de vida, isso. né? De, tipo, olha, dona Maria, os estudos, blá, blá, blá, entendeu? Não. Mas eu vou falar, olha, Joãozinho, Mariazinha, na nossa experiência, vendo, e aqui a gente bota os alunos para fazerem provas que eu chamo de balizadoras, que são provas que... Assim, tem um pé no chão, que não vou cobrar muita picuinha, beleza. A gente avaliou esse baseline. É um baseline que não está da forma como a gente poderia, né? Ter uma... Não está um baseline bom. Pronto. Tá. Vamos sem papas na língua aqui. Falando, olha, para essa especialidade e para este foco de instituições, porque daí vai depender não só da especialidade, mas onde a pessoa vai querer fazer, porque existem Sim. instituições menos e mais concorridas. Eu falo, olha... A gente tem um caso muito parecido com o seu. E como a gente tem todos os dados, né? Então, a gente tem as planilhas e tudo. Falar, olha, o fulaninho de tal conseguiu passar na cirurgia do Einstein, fazendo 2 anos de estudo muito bem feitos. Sim. A liquidez padrão dele foi dessa, muito parecida com a Joaninha, que também passou. Então, a gente tem essas comparações, mas é óbvio que tem o fator individual. Sim. Então, além desse baseline, tem também o que eu gosto de falar, a pessoa que está dirigindo esse carro. Então, se ele tiver uma mentalidade boa, etc., a gente vai conseguir. Né? Mas aí, na mentoria, a pessoa você consegue avaliar por avaliações sequenciais, não? Uhum, então, sim. Por exemplo, o Joãozinho saiu lá de baixo, sei lá, na prova teste, uma nota super baixa, porque a bagagem dele era ruim, mas ele estudou as horas todas. E vocês fazem esses acompanhamentos com qual gráficos, frequência? Isso. Então, para dizer pro cara, olha, você tá tirando o seu atraso e... Isso. Então, a gente planilha todo o desempenho oficial. Então, tá. Seja de um simulado, seja uma prova na íntegra. Pra gente não é tão relevante as questões que ele faz depois da aula, não. Aqui tá. Eu tô falando questão oficial, como se fosse Sim. simulado. E a gente planilha isso em vários gráficos. Então, eu consigo ver se ele está aumentando ou se ele está caindo. Só que a questão é mais complexa. Porque as provas, elas não são uniformes. Então, se eu pegar a nota, assim, real ali, porcentagem, exemplo. Tirei 70% na USP São Paulo. Quem olha por fora vai falar, 70%, uma nota ruim. Mas não, é uma prova com alto nível técnico. Uhum. Então, a gente vai ter que padronizar isso pelo desvio padrão. Sim. Então, como reumatologista, o que eu gosto de brincar com os alunos é o meu Z-score, meu T-score da densitometria. Então, aí a gente consegue pegar provas diferentes e ter realmente... como o aluno está andando. Então, uhum. sim, a gente faz as avaliações e a gente vai vendo o crescimento do aluno, não apenas na nota, porque a gente vai padronizar pelo desvio padrão do que está acontecendo ali. Tá? Então, a gente Nossa, deixa muito bem... legal. Muito legal. E aí, agora entra uma pergunta. Esse é um produto extra e aí, quantos por cento dos alunos hoje estão na mentoria? E seria possível que todos estivessem? Como é que é? Porque eu, assim, se eu tivesse meu algum... conhecido meu for fazer. Menina, olha, escola, eu vou falar, você tem que fazer a mentoria. Você me deixou numa sinuca Ai, agora. Desculpa, porque, mas não, é porque mas tá bom, eu tá agora já certo. Tô assim, falando, meu, eu preciso disso, já tô com vontade não. de prestar prova de residência de novo, e então, até pra assim, entender meus propósitos. Isso. Nesse exato momento, que dia que é hoje, Lu? Hoje estamos finalzinho de fevereiro. Isso, sei lá que dia de fevereiro que é, mas assim, nesse exato momento, a gente tem 3 vagas só. Caracas. Tá, exato. Então, eu estou naquela dor de crescimento. É. Porque a gente precisa treinar mentores para atuarem e a gente não pode deixar a qualidade cair. Sim. Então, a gente tem uma listinha de espera que sempre existe, tá? Eu estou fazendo o melhor que a gente pode para liberar as vagas o mais rápido possível, mas eu não quero perder a qualidade. E eu não quero perder a veia da mentoria, que é o que define a mentoria? É uma pessoa que tem uma trajetória, conversando com outra pessoa que também tem uma trajetória única. E essas pessoas precisam entrar em conexão. Então, é difícil achar um perfil legal para mentor. E às vezes, eu vou falar isso, eu sou uma pessoa muito transparente. Às vezes, a mentoria singular pode não ser para a pessoa. Uhum. Porque ela quer outros métodos, outras... Então, assim, tem que... eu gosto de um aluno que tá com, né, as mangas arregaçadas e fala, quero trabalhar. Uhum. Porque não é a mentoria para aquela pessoa que vai querer ter tudo exatamente mastigado. Uhum. A gente vai cutucar. A gente vai cutucar onde dói. Tá? A gente tá chegando ao fim, o papo tá muito bom. Mas antes de ir pro final, tem uma pergunta que eu já fiz com outros convidados aqui, que uhum. a gente traz em geral médicos ou profissionais da saúde. E eu acho que vocês aqui vivem isso mais na pele do que ninguém. Tem hoje muito médico ou estudante de medicina pensando na medicina performática, que eu chamo medicina uhum. performática, assim, eu quero ser médico de Instagram. Total. E como é que vocês lidam com isso? Porque eu já tive alguns contatos com estudantes que tinham esse perfil. Eles estavam fazendo medicina performática. Eu chamo de medicina performática, do tipo, ser um ator médico, sei lá, porque ele quer fazer vídeo e... É complexo. Eu uhum. falo, eu tô no Instagram e faço divulgação científica, mas antes disso eu fiquei... 30 anos trabalhando na medicina, então eu acho tão complicado. Como é que vocês lidam? Posso polemizar? Vai, essa então, é a ideia agora. Então, assim, esse é um assunto muito, muito importante. Que daqui eu vou falar a minha opinião, eu não sou o dono da verdade e tá tudo certo. Cada uhum. um, né, de boas. Mas, primeira coisa, a gente tem visto um influxo de alunos pra dermato, oftalmo, otorrino e psiquiatria. Sim. Quando a gente para pra pensar, não é... à toa que a gente tá tendo esse boom dessas especialidades, tá? Não é. Porque existe essa crença no mercado que essas são as especialidades com uma razão entre qualidade de vida, remuneração e esforço pessoal que transcendem as outras especialidades. Então, a gente tem uma remuneração muito grande, tem procedimentos que são rentáveis, psiquiatria não, mas vamos considerar que sim, né, pelo etc. E tem um baixo envolvimento de esforço do profissional. Então, né? Então, quem não ia querer, né? Isso só muda de endereço e telefone, né? Sim. Então, quem não quer ganhar bem, trabalhar pouco e ser feliz, né? Sim. Né? É isso. É isso. O problema é que, na prática, isso não se sustenta. Por quê? Tem muita gente, e tem até uma meta-análise que eu coloco na minha aula. O que veio primeiro? A felicidade ou o sucesso? Uhum. Aí, a gente, né? Quem veio primeiro, né? O ovo ou a galinha? Mas a gente já sabe, com evidência, que profissionais que amam o que fazem ou que se dedicam ao que fazem vão alcançar melhores remunerações a longo prazo, independente da área. Se a gente tem uma pessoa que está fazendo, entre aspas, a coisa certa pelo motivo errado, ele não vai ter um bom follow-up de um paciente. Uhum. Consultório particular. O paciente, eu usando como exemplo, ele quer ser bem recebido. Ele quer ter uma pessoa que vai estar ali, que vai responder mensagem no final de semana, que vai fazer um pós-consulta adequado. Se essa pessoa tá só com a mente em divulgação Instagram, uhum, e vai cair por terra tão fácil, mas tão fácil, isso. Que a partir do momento que o paciente encontrar o assistente, mandar a mensagem, o assistente, dali a pouco, o assistente vira o médico do paciente, né? Isso eu já percebi também. Ele buscou a pessoa do Instagram, mas ele não, acaba não tendo acesso a essa pessoa, então ele... Uhum. E não apenas isso, como cirurgia. É difícil a gente lidar com complicações, né? No pós-op. É. Exato. Agora, vamos imaginar uma pessoa que esteja indo para estética, para cosmiatria, querendo fazer dermato e... Beleza. A pessoa está fazendo isso olhando as referências do Instagram. Você vê as pessoas postando complicações de pós-op? Pelo de... contrário, né? Nunca não. Tem. Não, então assim, botox perfeito, maravilha. Uhum. Uhum. Agora, coloca essa pessoa nesse cenário em que ela vai ter que lidar com todas as questões e me pergunta se essa pessoa vai querer trabalhar no SUS, no SUSão ambulatório. Não vai. Vai cair ali na vida que ela acha que vai ser de consultório. Beleza. Assim que ela tiver a primeira complicação, ela vai cair por terra. É. Porque ela não tem cabeça para lidar com a complicação. E ela, a vida dela, ela foi idealizada em cima de uma vida perfeita em que não vão ter complicações de pós-op. Vou dar exemplo do meu consultório, tá? Passei na Reumato, a gente tem um ambulatório de infiltração. Então, você fica o dia inteiro infiltrando a articulação. Pergunta pra mim quantas artrites pós-punção eu tive na residência. Nenhuma. Não vi nenhuma. A segunda que eu fui fazer no meu consultório... Teve. Nossa. Teve isso. Daí eu falei, cara, e assim, é um desenvolvimento, é um jogo de cintura, porque o paciente tá insatisfeito. Ó, doutor, você me prometeu que você ia tirar. Sim. E de repente, piorou. O que que aconteceu? Ah. Mas ainda bem que, como, né, a gente aprende, a gente sempre vai esclarecer o paciente dos possíveis riscos. Eu falei, olha, isso já estava previsto de acontecer. Sinto muito que aconteceu. Isso é uma complicação que está descrita e a gente sabe como manejar. Então, esse soft skill, eu sinto que essas pessoas não têm e não vão desenvolver, não por não terem a capacidade, mas porque não têm a sensação de propósito alinhada. Uhum. Porque esse desenvolvimento de soft skill demanda interesse. Sim. E se a pessoa quer só Instagramar, Não vai pra frente. A minha impressão, desculpa te interromper, é que pra essa pessoa ser a referência no Instagram, ela precisa da bagagem. Então, pra ela falar da infiltração, ela tem que ter feito um monte na residência, na clínica, no SUS, whatever. Ela tem que... Se ela quer ser a referência de dermato, ela tem que ter tido essa bagagem. E hoje as pessoas querem começar antes da experiência. Uhum. E isso é complexo. As pessoas começam, porque hoje você tem formação com IA e whatever, mas eu não sei, acho que isso também deve gerar uma certa frustração, porque não tem profundidade, né? Não. Agora, o que me preocupa é uma pessoa que seja, não tenha as intenções no lugar correto. Uhum. Vou dar um exemplo, tá? Minha mãe, tá? Como uma mulher de seus 50, 60 anos, e aqui ela vai me perdoar por falar a idade dela, né, ao vivo, mas beleza. Aquela coisa, né, Instagram, sim, terapia, foi cair numa médica. Posso falar o valor da consulta? Lógico, sem falar o nome, podemos falar dois tudo. R$2.000 a consulta, tá? Com uma pessoa endocrinologista. Tá. Com RQ. Isso. Daí, beleza, né? Daí eu fui visitar meus pais no final de semana, acho que era aniversário de, sei lá, quem, né? Não sei se era do meu pai, da minha mãe. E ela falou, olha, aqui estão os exames que a minha endocrinologista pediu pra mim. E daí eu olhei, selênio, cobre, ultrassom de tireoide. Nossa. Umas coisas assim, zero evidência. Daí eu fui pesquisar, não tem residência. Não prestou prova de título. É. Não tem RQE. Nossa, tudo errado. Exato. Só que, por que que essa pessoa tá super fazendo sucesso? Porque aí, é o contrário do que a gente falou, ela tem um pós-venda, pós-experiência do cliente, sensacional. É. Então, minha mãe se sentiu, nossa, acolhida. É. Ela atende com um cafezinho, e daí... Consultório gostoso, exato, lindo. Exato, daí você sai do consultório, nunca vi isso. É. Minha mãe saiu com um 3D do corpo, que você girava e via as gorduras, com a tecnologia, caramba, com tudo. Mas... prescrições, assim, absurdas. Uhum. Então, o que me preocupa é, não é, de fato, esses influencers. Uhum. Porque aí vai cair por terra rapidinho. Agora, a pessoa que tenha más intenções, sim, e consiga entender como o mercado funciona, aí eu tenho medo. Porque essa pessoa, o leigo não consegue identificar. Eu falo, a gente já deu essa dica aqui, gente. Coloca lá no site do CREMESP para ver se tem o RQE. Se tá escrito endocrinologia ou mesmo endocrinologista, mas não tem, você pode ir lá consultar e deve consultar. Uhum. E isso separa já muito o joio do trigo. Mas muito, exato, assim. E aí, se é para você investir seus R$2.000, investe em alguém que fez a formação. Uhum. É assim... Talvez você não encontre de cara alguém que tenha, né, esse acolhimento, mas alguns terão. Talvez sem tanto luxo, sei lá. Mas te garante a chance de não cair no que é o maior problema. Que é o evento adversário. Não, e que eu acho que é o risco. Que, evento adverso, que, assim, só gastar dinheiro, eu acho que é dos riscos o menor, assim. Sim. É pro bolso. Agora, a pessoa pode receber um tratamento que vai ter um efeito adverso grave ou não tão grave, mas que acontece, a gente vê direto, né? Com uso de suplemento, com procedimento estético, com... E o que me preocupa, que assim, já que a gente falou desse assunto, né? Eu sei que talvez a gente esteja se estendendo, né? Mas eu acho... tá bom? Que alguns desses profissionais, eles estão ganhando alguma coisa com um convênio com grandes laboratórios. Uhum. Porque, muito estranho. Muito estranho. E assim, já no pós-consulta, já chama pra fazer só neste laboratório. É. Eu falo, será que o buraco é tão mais embaixo que além da gente estar vendendo uma endocrinologia, nesse caso, sem formação, sem RQE, ainda tem um ganho secundário no sentido de local de exame, de talvez possíveis repasses. Eu falei, Lu, então, aonde que a medicina está indo? Tanta picaretagem, a gente está se estendendo, gente, mas isso é porque isso é muito... Que hoje, essas clínicas de infusão, né, infusão no consultório, que 99% não tem a menor indicação. Mas é uma forma de ganhar muito dinheiro com procedimento em especialidades que talvez não tivessem procedimento. Aquilo que você falou, ah, a pessoa quer fazer dermato, oftalmo, sei lá, porque tem procedimento. E tudo bem, tem mesmo, vai ter que fazer sempre. Agora, é isso, é um médico com um propósito totalmente equivocado, e aí ele tem uma especialidade clínica que talvez ele só pudesse receber a consulta. Ele indica uma infusão para um jovem, gente, de 18 anos que não tem problema nenhum. Ele fala, não, você precisa disso endovenoso, porque vai... É uma loucura. Loucura, exato. E aí isso me preocupa muito na medicina. Também me preocupa. Mas aí eu vou deixar essa bola para vocês, que vão formar os jovens médicos. E vou encerrar com uma pergunta bem de fechamento. E aí não restringindo só para médicos, mas que dica você daria para qualquer pessoa que quer evoluir profissionalmente, mas está se sentindo perdido, assim, que está sem rumo? Faça terapia. Ai, eu adorei. Porque a gente precisa se conhecer. O que... eu não lembro que psicanalista famoso falou isso, mas a nossa... A razão da nossa infelicidade, de, sei lá, desde tristeza, ansiedade, enfim, insatisfação, ela acontece porque a gente está se distanciando do que nos gera o propósito. Olha o propósito aparecendo aqui de novo. Então, eu realmente acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender aonde a gente quer chegar. E a gente olhar as nossas ações e entender se elas estão nos aproximando de onde a gente quer ou se a gente está se afastando. Porque o corpo, ele fala, se você está sofrendo, é porque tem alguma coisa acontecendo. Só que a gente aprende na medicina a olhar sinais, sintomas, exames. Só que agora a gente precisa aprender a olhar o que está dentro da nossa cabeça. Então, faça terapia. Para mim, essa é o principal. É, e acho que foi, assim, o melhor conselho pra gente fechar esse papo, que foi sensacional. Eu já vou ficar com a promessa aqui de te trazer de novo. Com certeza. Porque a gente tem muitas coisas pra falar e muitas coisas que eu acho que estão de acordo com o propósito desse podcast, que é esse ressoar um conhecimento que impacta na vida das pessoas. E acho que esse papo impactou demais. O Matheus faz parte de um grupo de alienígenas que não tem rede social, porém... A mentoria tem, então eu vou deixar aqui no link do nosso vídeo o contato da mentoria, o arroba da mentoria, além, obviamente, da Mad Coffee. Vocês já sabem que com Fala Lu, vocês têm 10% de desconto nos cursos aqui do Mad Coffee. Da mentoria ainda não, mas vamos negociar com ele, quem sabe a gente consegue alguma coisa, mas também só tem 3 vagas, então acho que vai ficar difícil. No momento, né? No momento, mas podemos pensar em alguma coisa interessante. Mandem dúvidas para o Matheus, que eu corro atrás dele para ele responder para vocês. E é isso, queria agradecer demais. Imagina. Sua presença, agradecer de novo Mad Coffee pela parceria. E é isso aí, excelente papo, até a próxima.